beijar meu doce vampiro. Oh, oh, na luz do luar. Ah, ah. Venha sugar o calor de dentro do meu sangue vermelho, tão vivo, tão eterno, veneno que mata sua sede, que me bebe quente como um licor, brindando a morte e fazendo amor, meu doce vampiro. Oh, oh, oh, na luz do luar. Ah, ah, me acostumei com você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando a ferida, mas nada disso importa. Vou abrir a porta pra você entrar, beijar minha boca até me matar. Xalalala. Oh, oh, xalalala. Oh, oh, oh. Reclamando da vida, me ferindo, me curando a ferida, mas nada disso importa. Vou abrir a porta pra você entrar, beijar minha boca até me matar de amor.